você não vem. Ficar sem você não dá. Não sei o que aconteceu. No carro quase louco estou. No toca-fita, fita, feito um jogo. Fala de nós, feito um jogo. O Indy Internacional, meu amigo Douglas. Fala de agora ali, meu amigo. Aí, meu parceiro, o Anjo Negro. Até patrão, Anjo Negro. Sem parar, não sei o que aconteceu. Carro quase louco estou. Índio, tá gravando. A esperar uma canção no toca-fita. Opa! Feito um jogo. Fala de nós. Feito um jogo. Segundo, o tempo corre sem parar. DJ Toninho, não sei o que aconteceu. No carro quase louco estou. Olha quem chegou, meu parceiro Rogério, o homem lá do Carimbó da Sorte. É amigo do maestro, parceirão, sempre com a gente. Alô, professor Ronaldo. Aí, bailarino. Feito um jogo. Bora, Cris. Alô, Cris. De nós, feito um jogo. Fala de nós, feito um jogo. Fala. Quando eu te vi beijando uma mulher bonita, fiquei louca, fiquei com ciúmes. Essa mulher vibrando de amor por ele me deixa doida, sem jeito. E chorando. Opa! Se você fica com ela, eu vou embora chorando, sozinha. Se você fica com ela, eu vou embora triste pra sempre. Quando te vi beijando uma mulher bonita, eu fiquei louca, fiquei. Aí, garçonete. Aí, garçonete. Essa mulher vibrando de amor por ele me deixa doida, sem jeito e chorando. Seguidores. Se você fica com ela, eu vou embora chorando, sozinha. Se você fica com ela, eu vou embora triste pra sempre. E aí? O amor é a coisa mais linda do mundo. Ciúmes não existe. Pra poder dizer eu te amo. Olha quem chegou, meu parceiro Jay Robson. Lá do roteiro. Se você fica com ela, eu vou embora chorando, sozinha. Se você fica com ela, eu vou embora triste pra sempre. Eu voltei, mas agora só pra ficar. Porque jamais em um momento pude esquecer. Vou te dar as estrelas todas. Já passou. Por isso vai mais tarde. Heróis. Teu sorriso é sempre o meu prazer. Vale tentar, amor. Cintilante, mais belo é o teu olhar. Só você tem o dom de iluminar como o sol e a mais bela luz do luar. Arrebenta, Dorinho! Teu sorriso é sempre o meu prazer. Vale tentar, amor. Cintilante, mais belo é o teu. Abraço também, meu parceiro Marquinho, lá de Garapemirim. O homem tá comandando lá no Netunos. Ele tá aqui com a gente. Valeu, Marquinho! Valeu a presença! Eu não vou ficar sozinha, eu não quero mais sofrer. Por isso não me deixe, eu preciso de você. Olha quem chegou, meu parceiro Clay Alves, o nosso eterno vereador. Bora, Clay Alves! Pra você eu vou voltar. Cadê o Renato? Cadê ele? Pra você eu vou voltar. Quebrado. Atenção, garçom. Alô, garçonete. Aqui no lado a galera tá vindo beber. Aqui no lado com meu amigo Rogério do Carimbó da Sorte. Ele é a primeira dama. Sentir outro alguém. Sinto leve, simples. felizmente a luz. Professor Ronaldo, o bailarino da tribo. Nossa canção, o DJ vai tocar. DJ Toninho. Já que só faz qualquer um se apaixonar. Vem depressa, vem pra me amar. Dá-lhe, Toninho! Sou uma parte do seu mundo. Você é do meu céu. Meu amor, eu quero um beijo com sabor de mel. Nós dois somos felizes. Podemos nos tocar. Luz das estrelas, vem me incendeia. DJ Toninho. Amor, vou delirar, não vou pedir pra mudar. Vem pro show. Sou mais feliz quando estou perto de... É quinta-feira, Pai Dego aqui dos seguidores. Nossa, os nossos seguidores lá do outeiro. O DJ, como sempre, tá em peso aqui. Valeu! O Jack só faz qualquer um se apaixonar. Você é do meu céu, meu amor, eu quero um beijo. Pra cima, meu maestro! Nós dois somos tão livres, mas presos no olhar. Luz das estrelas, vem me incendeia. Luxuoso já que sou. Vamos lá, filho. Pau na máquina. Eu te amei, me iludi. No teu beijo, me perdi. Não consigo. Bora, Marquinho! Te esquecer mais. O homem lá da terra do açaí. Te amo. Tá aqui com a gente. Você me faz rir. Me faz chorar. Assim tão longe de mim. Não paro de pensar no seu jeito. A gente vai na sexta-feira. E o Maestro Nino vai estar lá no Bar do Bada, lá em Coraci, viu? Vai estar o DJ Edilson do Príncipe Negro, DJ Neto. Também o Danilo vai estar lá. Alô, Danilo! Uma vez. O homem é bom, o homem é espetacular. Não esqueço esse dia. Amigo Rogério, lá o homem do Carimbó da Sorte. Vai estar lá, tamo junto, Rogério. Você me faz rir, vai chorar. Assim tão longe de mim. Lá de mim gravando tudo. Beni show na parada. O seu jeito de amar me faz lembrar de um sonho que te vi. Jeito de amar me faz lembrar

Meu amor me tira pra dançar no ritmo pop do Amazon, ao som do pop som. Pop, pop, pop, som. Meu amor me tira pra dançar no ritmo pop do Amazon, ao som do pop som. Roma, bora Roma! És meu céu, és meu luar. O nosso amor nunca vai acabar. Você não vai enlouquecer, porque meu coração bem dei pra você. Quinta-feira! Posso enlouquecer aqui pra ti, os beijos. E claro, seguidores. Mais uma vez, posso Toninho. Se eu ficar sozinho. DJ Roma. Aqui. E ele, o magnífico. Aí daqui a pouquinho também ainda tem DJ Neto. Ainda tem muita pólvora pra queimar, né, meu irmão? Bora, Marquinho! O homem lá de Carapemiri. És meu céu, és meu luar. O nosso amor. Rapaz, essa música aqui já tem um Roma. Você viu? Não vai. Bora, Roma, prepara aí. Porque meu coração, baby, dei pra você. Posso enlouquecer sem o seu amor. Se o amor tiver um fim. Vladimir Gravações. Áudio e vídeo com qualidade.